Mais uma vez, muito boa tarde. Está na companhia da Boa Nova. Hoje, tema para a conversa com o seu padre Daniel Rodrigues, de Nogueira do Cravo, ele que foi recentemente ordenado numa cerimónia realizada no passado dia 25 de junho. Já está comigo o seu padre Daniel Rodrigues. Seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado por me possibilitar estar aqui na rádio, de poder falar consigo e também de poder ser audível pelos nossos ouvintes, que são muitos, espalhados por várias realidades, por várias zonas. Muito obrigado pelo convite. Seja então bem-vindo nesta casa que é a Rádio Boa Nova e que certamente continuará a ter as portas abertas para que possa vir cá noutras ocasiões. Hoje, portanto, a sua presença cá é justificada pela sua recém-ordenação. Portanto, o seu padre Daniel Rodrigues, um jovem que foi ordenado sacerdote pelo seu bispo de Coimbra, portanto, numa cerimónia alargada onde foram ordenados outros sacerdotes. Seu padre Daniel Rodrigues é um jovem, tem 28 anos. Como é que se sentiu naquele dia? Queira partilhar connosco o sentimento que o invadiu no dia 25 de junho em Coimbra. No dia 25 tive um misto de sentimentos. Por um lado, um sentimento muito grande de alegria pelo concluir desta caminhada que foi o percurso seminário e o começar o serviço à Igreja, ao povo de Deus que me é confiado, e por outro também um misto de apreensão, apreensão pelos desafios que surgem à Igreja, pela realidade que nos é apresentada de sermos cada vez menos sacerdotes para territórios cada vez maiores, e também reconhecendo as minhas limitações. Sei que tenho limites que podem também atrapalhar um pouco a minha, o meu ser pastor, a minha atividade pastoral. Portanto, também é o peso da responsabilidade, não é? Um é jovem com o peso da responsabilidade. O seu padre Daniel Rodrigues, que é do nosso concelho, portanto, é de Nogueira do Cravo, não é? Sou de uma pequenina quinta de Nogueira do Cravo, quinta de São João. E junto da comunidade de Nogueira do Cravo, como é que está a ser a resposta das pessoas, da sua freguesia, pelo facto da sua ordenação? A comunidade de Nogueira, ou as diversas comunidades que constituem Nogueira, desde sempre, desde que eu entrei para o seminário, me foram acompanhando, me foram entusiasmando. É uma comunidade que se pode dizer é uma comunidade cristã viva, porque não sou o primeiro a ser ordenado daquela comunidade. Nestes últimos anos foi o Sr. Padre Germano, da comunidade de Galizes, que faz parte da paróquia de Nogueira. Foi Padre Manuel Vaspato, também da comunidade Nogueira, também já tinha sido, já com mais há alguns anos, o Padre José Nina. Pronto, é uma comunidade que em si tem dado vocações ao sacerdócio e que sempre acompanhou, pelo menos eu sempre senti esse acompanhamento, esse entusiasmo que as pessoas colocavam no facto de eu andar no seminário, de responder sim a esta vocação. E isso é entusiasmante para nós também que fazemos este caminho. Não é fácil o caminho, não, mas qualquer caminho universitário não é fácil, não é simples. E, acima de tudo, é um caminho bonito. Muito bem. O seu padre também teve a oportunidade de realizar a Missa Nova, é assim que se chama, em Nogueira do Cravo. É, aconteceu no domingo passado, não foi? No dia passado, 23 de julho. Como é que foi celebrar a sua primeira missa? Porque é isso, da Missa Nova, junto dos seus. Foi uma grande alegria. A comunidade reuniu-se, das diversas comunidades que constituem Nogueira. Foi um dia de festa, festa não só por eu celebrar a primeira missa na minha terra, mas também por ver a comunidade reunida, que às vezes é difícil de nós vermos. As paróquias, principalmente as paróquias grandes, têm muita tendência a dividir-se, a haver algumas quesílias entre as diversas comunidades que a constituem. E para mim foi uma grande alegria ver a comunidade reunida e poder celebrar com a comunidade reunida. Com a família também, mas acima de tudo esse aspecto de termos a comunidade cristã reunida, mesmo com as diferenças, não sendo essas diferenças a separar-nos. Será certamente um dia que não lhe vai sair da sua memória. Ai, não. Tão cedo não. Tão cedo não lhe vai sair da memória. Portanto, conversamos hoje com Daniel Rodrigues, sacerdote de Nogueira do Cravo, no Conselho de Oliveira do Hospital, recém-ordenado padre. Seu padre, quer partilhar connosco, porque por vezes questionamos-nos como é que alguém se apercebe, alguém como o seu padre Daniel, se apercebe que tem que seguir, ou que deve seguir esta via até chegar e até ser ordenado sacerdote. Como é que percebeu que era este o seu caminho? A minha vocação surgiu por uma pergunta. Na altura era meu pároco, o padre Rodolfo Leite, que esteve, não chegou a 3 anos, na paróquia de Nogueira, e um dia ele perguntou se é padre diocesano. E a resposta foi automática. Foi logo um não automático, porque eu nunca tinha pensado entregar a minha vida ao Senhor no serviço ao sacerdócio. E quando disse não, foi logo porquê? Porque pensava em ter namoradas e casar e ter uma família? O meu grande objetivo desde criança, e penso que é o objetivo de qualquer criança, é constituir família. É o grande desafio que temos, também são as realidades com quem mais de perto nós lidamos, os nossos pais, os nossos avós, e desde cedo eu queria constituir família, por isso logo automaticamente eu ter dito não. Só que o que é certo é que esta pergunta foi-me interpelando, não me abandonou. E... Portanto, podemos dizer que o Sr. Padre Rodolfo tem sérias responsabilidades nesta sua decisão, não é? Deus vai utilizando, vai usando pessoas para falar a uns e a outros. Por isso, o ser importante também o escutarmos aquilo que outros nos dizem, porque não podemos estar à espera que Deus nos chame por milagres ou por manifestações extraordinárias. Não, é na nossa vida do dia-a-dia, no concreto da nossa vida, que Deus se vai manifestando. E depois dessa interrogação, então, do Sr. Padre Rodolfo, portanto, percebo que isso ficou-lhe aí na sua memória e interpelá-lo por várias vezes. Depois, como é que se deu? Pouco tempo depois já estava a ser acompanhado pelo pré-seminário. É um grupo na Diocese de Coimbra que acompanha os rapazes que colocam a questão da vocação. Fui acompanhado durante algum tempo, depois entrei no seminário menor de Aveiro, onde fiz o 10º ano, só que era a primeira vez que estava fora da família. E isso levou a que, pouco tempo depois, voltasse para cá, deixasse o seminário. Então chegou a desistir, foi? Cheguei a desistir, as saudades falaram mais alto. Mas o sair do seminário não quis dizer que tivesse abandonado a vocação. Depois fiz aqui o 12º ano, e após o 12º ano, aí sim, já com outra idade, já com outra maturação da vocação, refletida, pensada, dialogada com a família, com os amigos, entrei no seminário de Leiria e comecei este percurso que foi os 7 anos de seminário. Primeiro em Leiria, depois 3 anos em Coimbra. Entretanto, o seminário de Coimbra fechou porque éramos muito poucos, passámos a frequentar o seminário do Porto, aonde estão atualmente os colegas da Diocese de Coimbra. E como é que foi, portanto, disse-me que tudo isto foi devidamente ponderado, com a família, com os amigos. E os seus pais, Daniel, logo aceitaram esta sua decisão? O Daniel também sempre teve uma educação religiosa, sempre teve o hábito de frequentar a missa, a catequese, portanto, tinha já incutidos estes hábitos religiosos. Sim, a minha família sempre foi uma família praticante. muito mais se tornou praticante no tempo do Padre Rodolfo. O meu pai é ministro extraordinário da Comunhão e da Palavra. Também estava ligado desde jovem à Irmandade Nossa Senhora do Rosário, de Nogueira do Cravo. E isso foi um estímulo também para mim. Inicialmente, a família ficou um bocadinho apreensiva. Mas nunca senti uma rejeição da parte da família. Ao contrário de alguns colegas que ou o pai ou a mãe não aceitam a ida para o seminário, eu nunca senti isso. Às vezes senti alguma apreensão por parte dos meus pais, mas nunca senti que eles metessem em traves, que eles ficassem chateados. Não, porque eram pessoas que já em si tinham a vivência religiosa e sempre me apoiaram, independentemente da decisão. Mesmo no momento da minha saída de Aveiro, eles apoiaram, continuaram sempre a apoiar-me, porque as escolhas, eles têm consciência que as escolhas sou eu que as tenho que fazer e tenho que assumir a responsabilidade das escolhas que vou fazendo. E agora certamente serão os pais orgulhosos. Creio que sim. Creio que sim. O caminho foi longo. Como diz, foram 7 anos de caminho, 7 anos de estudo, exigentes, porque muitas das vezes pensa-se que o ir para o seminário é uma forma de fugir às propinas da universidade. É uma ilusão, porque atualmente... Lá não se pagam propinas. Lá pagam-se propinas. Atualmente, como o curso de teologia é apenas e só ministrado pela Católica Portuguesa, pela Universidade Católica Portuguesa. A Universidade Católica Portuguesa é uma universidade privada, o que encarece em si os estudos. E para além dos estudos do seminário, temos esses estudos da Universidade Católica, o que encarece. Por isso é uma ilusão pensarmos que as pessoas vão para o seminário para fugir às propinas. Noutros tempos, em tempos idos, era a única forma que os rapazes tinham de estudar. Atualmente não. Atualmente só vai para o seminário mesmo quem sente a vocação, porque senão não é por ser mais fácil ou por ser mais barato que se vai para o seminário. Sr. Padre Daniel, há pouco falou da crise das vocações, portanto, do facto de existir muito poucos rapazes a seguirem esta via das vocações. A sua opinião, enquanto jovem, o que é que está a falhar? O que é que faz com que tão poucos jovens sigam o caminho que o Sr. Padre seguiu? Eu acho que a crise das vocações sacerdotais é uma crise que não tem a ver propriamente com as vocações sacerdotais. Eu acho que é uma crise de compromisso que nós estamos a atravessar na nossa juventude. A juventude, com muita dificuldade, aceita compromissos. E isso vemos a crise que é também no matrimónio, a crise que é na vida religiosa, em todos os âmbitos que exijam compromisso, que exijam uma entrega de vida, os jovens fogem. Estamos numa sociedade que o Papa Francisco apelida de a sociedade do descartável. E, infelizmente, essa sociedade está a atingir também a juventude. A juventude aproveita a vida ao máximo, no momento. Não pensa no futuro. Também é verdade que isso é um pouco provocado pelas gerações anteriores, as gerações que querem prolongar uma juventude eterna, esquecendo que têm limites e que é importante também darem espaço e responsabilidade às novas gerações. Eu por vezes ouço, e afastando um bocadinho a questão da vocação, ouço às vezes as pessoas criticarem quando se vê alguma equipa jovem ou alguns jovens a assumirem responsabilidade. Ou porque são inexperientes, ou porque são jovens. E isso é muito mal quando acontece. Porque eles são jovens, podem ser inexperientes, mas se nunca assumirem a responsabilidade, nunca serão, nunca se tornarão totalmente responsáveis. E por vezes, a juventude tem muito a dar. E é pena que não se dê espaço para que a juventude possa manifestar-se. E quando eu falo nisto, falo em vários âmbitos. Vemos no âmbito associativo. Há muitas associações que estão a fechar apenas e só porque não foi dado espaço aos jovens para os jovens se manifestarem, para os jovens realizarem aquilo que têm e têm tanto potencial a realizar. É pena. Sr. Padre, não acha que em cada paróquia, em cada localidade também cabe o sacerdote que é responsável atrair os jovens também até si e até perceber, tal como o Padre Rodolfo, onde pode haver uma outra vocação? Sem dúvida que isso tem que acontecer e nestas realidades, principalmente aqui no Conselho de Oliveira, que é um conselho que ainda tem muita juventude, é uma responsabilidade muito grande dos párocos a serem párocos nesta realidade. Eu, por exemplo, fui pároco na zona de Arganil, ou estive a colaborar com o pároco da zona de Arganil. Era diácono e agora até setembro, fins de setembro, estarei ainda em Arganil. Nós temos realidades onde o trabalho juvenil é nulo. Não temos juventude para poder fazer um trabalho juvenil. Agora, aqui, mesmo nas pequenas paróquias de Oliveira, ainda temos jovens com quem podemos fazer algum trabalho juvenil e comprometê-los, responsabilizá-los, dar-lhes algumas missões na igreja. Quem sabe dessas missões poderá surgir a vocação, seja a vocação ao sacerdócio, seja a vocação à família. Precisamos de famílias também comprometidas com a igreja, comprometidas com o mundo. Infelizmente, atualmente, vê-se que a crise não é só a crise sacerdotal, mas também crise na família. É assim que espera exercer a sua vocação para que foi ordenado. O seu padre, há instantes, quando entrou, disse-me que já tinha sido, já havia informação de onde iria exercer então o sacerdócio. Quer-nos falar sobre isso? Sim, já é público. Foram tornadas públicas ontem as nomeações do Sr. Bispo de Coimbra. Eu estarei em Arganil até fins de setembro. Em outubro vou assumir o Alto Conselho de Arganil. Vou assumir Coja, juntamente com mais 10 paróquias. Anceris, Pomares, Benfeita, Cerdeira, Barril, Vila Cova, Moura da Serra, Piódão, Teixeira e Cepos. Penso que não me esqueci de nenhuma. Se esqueci, eles lá que me perdoem. Folques, que até então foi da responsabilidade do Padre Rodolfo, que é o pároco que eu vou substituir agora, vai deixar de pertencer à Coja, de estar ligado à Coja, e vai passar a estar ligado à Arganil, passando a ser o Padre Martins a assumir Folques. Também aqui o nosso concelho vai ter algumas alterações consideráveis. Mas, Sr. Padre, e no que respeita então a este território que lhe foi cedido para então ministrar e de alguma forma cuidar, quais são as suas expectativas quanto à sua missão neste território? Acha que vai ser um território difícil de trabalhar ou pelo contrário, é um território que tão bem conhece e que certamente lhe abrirá muito bem as suas portas? Sim, sem dúvida que o território é um território, geograficamente é um território difícil, não podemos dizer que não, mas humanamente é um território muito bom, não desprezando outros territórios aonde estive, também tinha as suas potencialidades. Ali tem uma limitação, que é a do isolamento. Temos pessoas bastante isoladas, comunidades bastante isoladas, o que exigem uma proximidade maior de quem vai para o servir, uma proximidade não só a nível das paróquias, mas também das comunidades mais pequenas, das capelas, porque temos distâncias muito grandes e isso exige de nós. Mas as pessoas são pessoas muito receptivas, muito próximas, e é assim que eu também pretendo ser: receptivo, próximo, dentro das possibilidades que me são dadas e que me são exigidas também, porque são 11 paróquias e eu, a nível de experiência, não tenho quase experiência nenhuma. Mas é preciso ter a oportunidade, não é? Tal como dizia, enquanto jovem tem que ter essa oportunidade para assumir esta tarefa. Vejo um pouco receoso, apreensivo diante da tamanha responsabilidade, mas, no entanto, confiante. Confiante, sem dúvida. Deus está connosco e ajuda-nos aí. E também o Padre Rodolfo tem uma equipa muito grande. Apesar de serem muitas paróquias, há uma equipa de leigos a trabalhar no terreno, que é uma equipa empenhada, entusiasmada e que facilitam muito o trabalho do sacerdote. Por vezes nós temos a tentação de, quando chegamos a uma nova paróquia, tentar cortar com aquilo que está feito. Isso é uma tentação terrível e muito negativa. Porque nós não somos os primeiros a chegar à paróquia e também não seremos os últimos. E é importante que quem está no terreno, os leigos que estão empenhados, continuem a sua missão, juntamente com quem está, com quem virá, com aquele que veio, que esteve antes, com o que está agora no presente e com os que virão no futuro. Portanto, uma linha de continuidade. Se puder melhorá-la, sem tanto dúvida. Melhor, não é? É essa a tendência que nós temos que ter. Não cortar com o que está bom, cortar com o que está mal e aquilo que for possível melhorar. Portanto, prevejo que no território que lhe foi então confiado, o objetivo é estar junto da comunidade, ser um sacerdote aberto. É disso que todas aquelas pessoas vão contar. É com isso, é isso vão contar. É isso que as pessoas podem contar. Muito bem. Seu Padre Daniel Rodrigues, então aqui um testemunho vivo, este jovem de 28 anos, que foi ordenado sacerdote no passado dia 25 de junho pelo Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, e que celebrou Missa Nova no dia 23 de julho em Nogueira do Cravo. Freguesia é natural, já tem confiado um território no Alto Conselho de Arganil. Já a partir de setembro, seu padre, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova, por ter partilhado também a sua visão sobre o estado atual da Igreja e esta crise de vocações que não são apenas religiosas, mas também no matrimónio e em outras atividades. Da Boa Nova, resta-me então desejar-lhe muitas felicidades nesta sua etapa de sacerdote. Quanto ao futuro, o futuro dirá, não é? Agora é começar junto do seu território. Esperemos que tudo lhe corra como mais deseja. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite, o facto de poder estar aqui e partilhar um bocadinho do que sou, da minha experiência, também convosco, com os nossos ouvintes que, ao longo destes grandes territórios que a Boa Nova vai abrangendo, que também puderam ouvir e com eles também partilhar esta minha experiência. Agradeço mais uma vez o convite e estou receptivo para qualquer iniciativa que a Boa Nova tenha e que eu possa ajudar. Muito bem, muito obrigada. Então, muitas felicidades e sucessos para o seu padre Daniel Rodrigues, um jovem de 28 anos. Então, este nome do Conselho de Oliveira do Hospital, ordenado sacerdote 25 de junho e que celebrou Missa Nova no dia 23 de julho na sua freguesia, para certamente orgulho das gentes da sua terra e da sua família. Terminamos então esta conversa com o seu padre Daniel Rodrigues. A todos, muito boa tarde, fiquem bem. Boa Nova Informação. Entrevistas, destaques, opiniões. Boa Nova Informação. Todos os dias, sempre perto de si e para si. Boa Nova Informação. De Oliveira do Hospital, para todo o mundo.